O nome dele é de umas teclas. Eu não preciso ser vidente pra saber que ele te faz chorar. E nem preciso ser inteligente pra saber que você veio em me buscar. Um amante desse, coração fora do quarto, mas nesse caso aqui eu não dei conta. Porque fui misturar o sentimento com prazer em cima de uma cama redonda. Vai usando que eu deixo. Coração fora do quarto, mas nesse caso aqui eu não dei conta. Porque fui misturar o sentimento com prazer em cima de uma cama redonda.